Nesse tempo que passei com você, mas não importa. Cada vez que eu volto aqui, vejo tudo mais perigoso. Cada vento que vem soprar em mim, um beijo seu. Maçã, devorei quando roubei no quintal a flor da relva. Tive muito que procurar um tesouro mais precioso, um refúgio pro meu amor na solidão do ser. Na solidão do mar que eu naveguei, uma onda me jogou bem aqui à sua porta.